Aí, pessoal, polícia 24 horas. Os caras foram averiguar, né, uma denúncia de abuso de menor. Ele me agrediu. É um estuprador, ele. E os irmãos começam a matar ele. Pode pôr aí. A minha filha é grandona, mas ela tem 13 anos. Deu o tamanho dela. Aí eu fui defender ela e me bateu. Olha aí, pessoal, o risco de o cara assumir mãe solteira. É isso aí, ó. Acho que o cara querendo romper o relacionamento. Mano, olha a forma que a mulher fala, pessoal. Olha a forma como ela fala. Grandona, cavala safada. Mãe solteira. Ó, ele é meu padrasto, mas eu não considero. Olha o risco de assumir mãe solteira. Cria, cuida, sustenta, pra no fim ela não te considerar. Mas por que ele trocou você? Não sei. Não sabe, né? Com certeza, a filha tá dando em cima do padrasto, né? A mãe reparou, surtou e quis denunciar o cara. Isso é muito comum, cara. Deve ser feito, entendeu? Aonde que ele tá agora? Ele tá no prédio, ele ia pra casa do meu primo, só que minha filha não fez. Ele tá aqui do lado, dentro do prédio. Como que ele tá vestido? Ele tá com uma blusa verde e amarela. Nesse momento, o acusado aparece. Vamos conversar ali. Por favor. Eu quero conversar com o senhor. Aqui você me tá pra conversar com o senhor. O cara é o típico Leôncio também, né, pessoal? Leôncio é foda. Boomer, Leôncio. Esses são os boomer aí, pessoal. Chamar a gente de frustrado, de incel, de inseguro, virgão. Olha aí, ó. A situação que ele se colocou. Bora com ela. O que aconteceu? Mas rapaz, ele quer ver mais de 100 vezes. Eu tô perguntando pro senhor o que aconteceu hoje, senhor. Hoje. O cara é mamado. Hoje não aconteceu nada. Essa é a vida do homem casado, pessoal. Que assume mãe solteira, meu. Ficar mamado. Cara, boomer é uma merda, né, pessoal? Boomer merece se fuder mesmo. Essa vida aí que eles querem nos vender, ó. Senhor. Meu Deus, essa situação do Mangina. Eu tô errado, eu tô errado. Tá lá dentro de casa. Tá lá dentro, é? A pessoa errada dentro de casa. Fica calmo, fica calmo. Aí chora, né, cara? Fica calmo. Tinha pensado duas vezes antes de assumir mãe solteira. Tinha pensado duas vezes antes de assumir mãe solteira aí, ó. De assumir missal. De assumir vagabunda. Agora tá nessa situação. Cara, como a Red Pill faz falta na vida do homem, cara. Como o MGTOW faz falta na vida de um homem. Pessoal, não queiram estar na mesma situação que um porra desse, ó. Não queira, pessoal, não queira. Eu não quero ver nenhum dos senhores nessa situação degradante. Olha que situação humilhante, pessoal. Essa é a vida do homem que decide assumir mãe solteira. É uma vida de amargura, de arrependimento e uma vida, sabe de quê? De exaustão. é o que leva muitos deles, sabe no quê? Alcoolismo. A vícios. Por isso que acaba essa situação aí, ó. Olha a outra véia aí, ó. A véia não tem marido, né? Vocês veem, pessoal. Eu sempre falo isso aqui, ó. Mãe solteira só gera mãe solteira pra sociedade, né? A velhinha mãe solteira, que tem uma filha mãe solteira, que teve... E agora essa neta, e a neta vai virar mãe solteira também. É isso aí, ó. É, esse é o nosso Brasilzão. E em contato com ambas partes aí, eu tive informações com a adolescente de 13 anos que teve um indício de tentativa de abuso sexual, fora a desinteligência, que seria dias de foco, né, a ocorrência pré-agressão, né, a ocorrência inicial antes de uma agressão. Né, no caso de ser mulher, encaminhamos as partes da delegacia para o conhecimento da autoridade de plantão.